pés. Um minuto e meio para a rotatória, mantendo 1.500 pés. Consegue sinal da 97, reporte terceira milha, Zulu Papai Eco. Confirme o pátio, por gentileza. Hangar da Bata, ali na cabeceira 97. Uniforme, Mike, uniforme. Confirme o pátio de estacionamento. Gente, uniforme, Mike, uniforme para Luiz Eduardo Magalhães, autorizado nível 240, decola da pista 17 com primeira curva esquerda na saída Momo e após direto destino, controle Salvador 120, decimal 8, torre 98, decimal 95. Aciona 5423, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, confirme PLB? Gente, uniforme, Mike, uniforme, operacionamento táxi, torre 198, decimal 95, bom dia. 3859, 09, autorizado, time táxi. Autorizado, 3859. Por gentileza. Quebec está visual com o Zulu Papaeco. Tem condições de se enquadrar com o número 2, né? Então, Mac, Quebec, então enquadra-se como número 2 para o final da 97, aguardando a autorização para pouso. Enquadrando como número 2, então é Quebec, aguardando a autorização para pouso. Final de 3 milhas, trem fixo, Zulu Papaeco. Tenho contato visual, tem livre pouso na 97, Zulu Papaeco. O vento é de 210 graus com 9 nós, ok? Após o pouso, o senhor vai livrar na Quebec, aguardando para prosseguir para o pátio da Bata. Após o pouso, livra na Quebec. Autorizado, pouso 17, Zulu Papai. De Valeda, 6729. Autorizado, Leda, 6729. Direto, Leda, obrigado. Equipe da instituição Gol 982, reposta brigada. Tripe 5221, chama agora o centro de Recife, a frequência 1260, alternativa 128.8. 260, 128.8, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Paeco no solo aos 37, livra agora à esquerda, aguardando para ingressar na pista. Vitor Mike, Quebec, tem livre pouso na 97, o vento é de 240 graus com 7 nós. Livre pouso na 7, Vitor Mike. 3259, pronto para o táxi com 149, a borda, Alterna Campinas, 4 horas e 45 minutos. Sete. Ok, então após o pouso do mesmo ali, mantenha no 7, você pode quando pronto para decolagem. Alfa, muito zero, tá? 3259, obrigado. Quer que o Delta boa, livre o Sanar, chame quando para o táxi. É, por gentileza, poderia solicitar o centro Recife, vamos direto à posição Bridge, por favor? Aguarde. Obrigado. No solo agora os 38, só ingressa na Papá e aguarda pra ingressar na pista, ok? Tenho 3 aeronaves pra decolagem na pista no 7, estão todas na Oscar. November Alpha tem livre decolagem da Alma 7, o vento é de 200 graus com 629. O Mike Eco Delta faz a rolagem de November Alpha ali e mantém o No 7. A3304, Recife 1260, alterna 1228.8. Recife 1260, 228, obrigado. TIP-5494. Chame Recife corrigindo, desça para 2000 pés, ajuste no 08, reposta estabilizado LF 5494. Para 2018, pode estar estabilizado, Recife 5494. Decolando da 17, vai cruzar o eixo da 022. Gente, agora. Só aguardando a liberação do eixo, Mike, cuidado. Abjet 6729, direto bridge, Recife agora em 1251, alterna 1-3325. 251-3325, obrigado aí, bom trabalho. Amém. Reporte eixo livre de November Alpha. Mike Eco Delta, o vento é de 220 graus com 59, tem livre decolagem da 1-7. Autorizado, chame táxi, Oceaner 31. Decolagem do mesmo está autorizado em ingresso na 1-7 até a Bata, ok? Mike Quebec vai seguir o Zulu Papai Eco que encontra-se na Quebec, ok? Pode confirmar para o TRIP 5494 autorizado lá direto, Duna? Mantém a chegada 5494, descendo para 2000 pés e reportando estabilizado. É, a gente mantém. Descendo para 2000, reportando estabilizado. Bridge November Alpha. Informa, Mike, uniforme livre acionar, chama quando para tratar. Winter November Alpha prossegue com proa direto do corredor Ford, controle 120, decimal 8. 1208, eu regresso, November Alpha. ...859 para informação, eu tenho um tráfego que decolou, perdão, prosseguindo o corredor Ford, litoral norte, não interfere com a sua decolagem, contra 100 mil pés. Tem livre decolagem da 10, usando de... 210 graus com 79. Mike Eco Delta decolou agora aos 42, controle 120 decimal 8, por gentileza. 128 graus. Mike Eco Delta decolou, cruzando 600 pés para Manati. Ok, vou direto Manati, reporte 20 milhas afastado, Mike Eco Delta. Reportarei 20, direto Manati. confirme, por gentileza. Até a próxima, Eco. Bom dia, controle Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha. Índia, November Alpha, bom dia, corredor forte, mil pés, reporte 20 milhas afastado. Até o corredor forte, mil pés, reportarei 20 milhas afastando Índia, November Alpha. Tem livre pouso na 10, 210 graus com 7 nós. Livre pouso na 10, gol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delivery taxi, bom dia, Charanja 3. Toma 973, portão 01, no cliente da Lima, 320, portão. Toma 073, aguarde 4 minutos. 360 da Elbe, lança 3859, aguardo de voo na Pula de Lepa. Da Elda, presente. Grato da Elda 3859. Apenas confirmando a saída, é a Arbor Elefa, conforme autorizado. Ok, confere, comandante. É, corrigindo então a Arbor Elefa, tá 3859. Ok, então voando após de Arbor, após Elefa, 3859. No solo agora aos 4,6, livre à direita, 121, decimal 9. Direita, 19, obrigado. Na posição 8, na 220. Afirmo, está liberada a velocidade, desça até 3 mil pés, ajuste 1 a 0 no 8. Vamos lá, 3 mil pés, com 1018, na 220. Bom dia, Golo 922, Librona, você escuta? Golo 922, táxi de Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, gate 05, Golo 922. 414, complete final ILS, chama a torre, 11895. 1895, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, trip 5414. 5414, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado de trabalho. Reportaremos. Sou Bravo, bom dia. Chame o ideal de descida, ajuste 190, 198. Desça para 4 mil, vou direto do Duna, guarde o LS, que se rei da 190. Visual, check trem, livre pouso na 10, 91 no 90 graus, com 99. Travado, trip 5414, autorizado pouso, pista 90. Bom, 073, pronto, cópia. Cópia, bom, 073. Bom, 073, para Porto Seguro, nível 320 autorizado, decolagem pistão na zero com primeira curva direita na saída da El, Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Controle Salvador, 120, decimal 8, Torre 18, decimal 95. Aciona 5447, 1073. Autorizado, Porto Seguro 320, decolada na zero, primeira curva direita da El, Leda, após Porto Seguro. 1-2-0-8-1-9-9-5-4-4-7-2-0-7-3 correto, chame pronto para o feedback de salamento. Já chamarei, já. Uniforme, está autorizado até a Papá, reporta para ingresso na 97. Solucionário 6250, para o TDA, descer para 2000, voando externo. M? 6250, sim, então voo externo, descendo para 2000. Desça para 2000, voo Iduna, informe estabilizado, livre LS. Descendo para 2000, na proa de Iduna, remontando estabilizado, autorizado LS, genera 6200. Descendo para 2000, voo 4 no solo 5, 1 no livre à direita, 1 no 2, 1 no decimal 9. 2 ou 9. Solo trip 5-4-4, livre nosso, escuta. Trip 5-4-4, táxi via Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4. November Alpha está autorizado. Informa o tráfego 12 horas 8 milhas, mantendo 1000 pés, um Charlie 150, Bravo Kilo Whisky, que também voo visual naquele local. Gente, está livre ascensão 2500, ajuste 1018. Colagem. Delta, prossiga visual, frequência livre para coordenação e pouso. Para 3859, vai passar 160, chame o centro em 1260, alterno 288. 260, 288, 3259, boa. Boa. Mike Bravo, Nipalma, mantém a 97, aponte quando pronto para decolagem. E 300 pés para 2500. É um Charlie 150, Índia November Alpha. Tá 5 milhas e meia aí do seu tráfego, fique atento ao tráfego. 6250, complete final ILS, chame a torre 11895. 295, vai lá estudar. Torre, Salvador, Oceano 6250, visual estabilizado. Oxa, 6250, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6250. 6311 da Oceano, decolou 53120, decimal 8, controle. 308, 6311. É 6250, tem livre pouso na 10, o vento marca agora 250 graus com 109. 3, pouso 90, Xenero 62, espera. Xenero 63, nono, para 360. Alfa, Vitor, Juliette, com a Escópia. Prisão, líder. Uniforme Mike, uniforme, tem livre decolagem da 1-7. O vento é de 2-1-0 graus com 8-9. O Xané 6250, no solo agora aos 5-5, livre à direita no 2-1-9. Livre à direita, 1-2-1-9, 6-2-0. De descida. Copiado 104, confirma? 104, 104. 104 pessoas a bordo copiado, voo 1063, sintaxe aprovado à direita, ponto de espera pistando 0, ajuste no 08. No ponto de espera, chamou e frequência 118, decimal 95, senhor, tem um bom voo. Paulo Salvador, Oceanário 62, puderam? Oceanário 250, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para o portão 02, Oceanário 62, puderam? Alfa Vitor, Juliette, ao solo. Alfa Vitor Juliette, a transmissão está vindo um pouquinho baixa, com um pouco de ruído, a 4 com intensidade 3. Autorizado, 2000, Índia November Alpha. Kilo Bravo, DC mantém a 2000, autorizado sinal DLS X-Ray, forma estabilizada. Lima Kilo Bravo, DC mantém para manter 2000, reportar a estabilidade. Senha, senha, muito bom dia, prossiga. Então vou ficar no circuito de tráfego do próprio RIMAR, confere? Código transponder 0142, desconheço o tráfego a reportar, mantendo contato bilateral 14, ok? Vou direto rotatória, meu pé, e informe quando visual corona. 073, sem nível de decolagem da 10, o vento é de 220 graus com 189. Decolagem autorizada na 0, com 90, com 90. O Yankee Serra Serra, escuta. Comandante, só para informação, eu tenho 3 aeronaves prosseguindo para a proa da rotatória, tá? Acho que em aproximadamente mais uns 10 minutos elas vão começar a sequenciar para pouso na 17. Alô, Xenero 6220, o balizador está apagado aqui no final. Gente, vamos informar para ela, só um minuto. Obrigado. Colagem a critério do comandante, já está ciente dos tráficos em aproximação. Aí eu quero coordenar com o senhor o seguinte: quando essas aeronaves estiverem em aproximação, o senhor vai pousar ou o senhor prossegue na proa do litoral, para a proa do litoral? Gente, então a decolagem a critério do comandante, desconheço o tráfego, mantendo minha escuta permanente. Escuta permanente, senhor Serra. Quilo Bravo, passando Duna, complete final ILS, chame a torre em 118.95. 118.95, Quilo Bravo. Passou Papa Tango, Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, prossiga. Com a base colaterita, com pouso na 17, Lima Quilo Bravo. Gente, reporte quando para a modificação do plano, Lima Quilo Bravo. Portarei. Bona 073, decimal 8. 120, 8, 073. Salvador, Bona 073, passa 8, 300, ascensão 3, 2, 0. Isso, bom.